Rodrigo Salvador, eu vou ter 795, solicitar para o Rádio Pelô, se possível. 795, vem Pelô. Certo, grato, Pelô 2795. Aí 4291 está sendo inscrição via chegada da mais de ONU, desse material 050. Após pelo desça para 2006, que me dá no 06, autorizado. Final e aliança X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Tá ciente, desce, mantém 2000 pés após pelo autorizado ILS, altímetro no 06. Boa noite, chama-me a 313, acessando a identificação, desse vídeo chegada a bordo para o nível 060, General 016. Identificou para 060, 060, 063. Azul 2795, está com referências visuais. Tem condições de voar o externo? Para a aproximação visual autorizado pelo marcador externo, com referência com solo, desça para 197007. Desce e mantém 1700 com referência visual, voando para o externo. Azul 4298, desça via chegada para 2010, Kennedy 016. Chama-me a 313, deixa eu ver a chegada para 4003, QNH 1096. Deixa eu ver a chegada para 4006, chama-me a 313. Voo 109. Voo 109, voo 109, voo de cota, se está na saída, mano. Seguindo-se, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Está estabilizado no localizador, azul 2795. 2795, checkpoint de pouso, chama a Salvador em 1 no 8, decimal 95. 2895. 4298, sou pista, autorizado ILS, passará estabilizado. Entra. Puxando a minha 3, a minha 3, essa via chegada para 2.000 pés. Essa via chegada 2.000 pés, a minha 3, a minha 3. Pode. Olha, Fortaleza, 370, o nível autorizado, já está no 19. Levando a pista 1.0, primeira curva esquerda, saída 1, transição frente. 1.0, decimal 8, controle, 5.267, no 3.4. Fortaleza, autorizado com fone alto, fuzil 1-9, fuzil 3-4-0, decola alta 1-0, curva esquerda, setor no fogo, transição frouxinha, controle 208, transponder 5-2-0. Vou deixar ele parar, puxa, bloqueio acionamento. Obrigado. Azul 4298. 8492, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. Salvador 18, chame 5, no solo 51, zero à direita. Táxi de alfa aqui, aportagem 3, solução 4, não me escuta. Paciente livra via direita, táxi via alfa, quilo, até o pátio 3, posição 4, Romeu, azul 2795. Salvador, azul 4298, boa noite. Azul 4298, QNH 1-0-1-6, autorizado pouso, pistão 1-0, o vento 1-3-0 graus, 7 nós. O pouso, 4-0. Alternação Gonçalves. Fox via Indial, fechando pronto no ponto de espera da pista 10, QNH 1016. Com 016, reportará pronto. Silêncio 3, 1-0. Autorizado a olhar, eu meto a pista 1-0. Alinha aí, mantenha 1-0. No solo 5-5, liberando direita, táxi via Alfa, chama isso, táxi via Juliette, mas ainda não escuta. Gente, Alfa, vai chamar de Juliette, não escuta. 3-1-0, autorizado decolagem 1-0, vento no 2-0 graus, 069. Vento decolagem 3-1-0. Autorizou a 3-1-3. Chama 3-1-3, chama Torres, sábado em 1-1-8, decimal 9-5. Torres, 102-9-5. Controle Salvador, muito boa noite, 3-1-3. Chama 3-1-3, que legal, 0-6, autorizado por 1-0, vento 1-2-0 graus, 7-9. Repouso, chamada 3-1-3. Decolou 5-7, um controle, 1-0, decimal 8. Confirma a frequência, por favor, senhorita. 1-0, decimal 8. Obrigado. Voo 4298, Juliette, portão 3. Controle do Xará 6-1-0, na PUCA. 3-1-0, contato radar, subavia, saída PUCA, para o infra 350. Para o 350, para dar uma encurtada aqui na rua de PUCA, pede. Cruzado da Militares 2 Gemo, Xará 3-1-0. Pós 2000 Gemo. Xará 96, portão 8, está autorizado o seu contato. Autoridade, vai tomar. Olha, 303 segue via Juliette para o portão 2. Segue via Juliette, portão 2, achando a 303. Número 096 autorizado. A linha em decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 79. A linha decolar, vento no zero, vento no zero, ok. Em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Minha 310, chama o centro Recife, em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Autorizado, sinal ILS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado no localizador. Sim, reporte no localizador, 2782. Seu nome é 310, controle? Zero 96, decolou ao 06, achando o controle 120.8. 208. Controle com 1906. 096, contato radar, suba via saída mono para o nível 370. Bom, meu amigo, muito obrigado, hein? 26, chame no centro, Recife. 1, 2, 5, 8, 5, alterne, 1, 2, 5, decimal, 4, 5. 2, 5, 5, 5, 5, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Localizador azul 2782. 2782, chama a torre, salvador em 1, 8, decimal 9, 5. 2, 8, 5, 2, 7, 8, 2, até já. Até. Torre Salvador, boa noite, azul 2782, sinal no 0, 2 milhas para o DSR. 2782, Quinegal no 0 no meio, autorizado por pista 10, vento 130 graus, 59. Livre, pouso no 0, confirme o vento, é justo, por gentileza? O vento 130 graus, 5 nós, Quinegal no 0 no meio. Trato. Salvador Azul 904. 954 na voz de cobre. Gente, 954 no centro da Vica. No solo aos 1-7, libera direito, taxi Alfa Kilo, pátio 3, posição 4 Lima, na minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3, 4 Lima, na sua escuta, 2782. Azul 954 no Procopa. Cavaleiro Maceió, 230 autorizado, via rota do plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju. 10 decimal 8, controle Salvador, 5402 no Procopa. Autorizado Salvador 230, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5402. Chame para pushback e acionamento. Ciente. noite, voo 9970, sua identificação. Pista azul, chegada atualmente 1 para 2010, quem negar no 016. Voo 9970. Salvador azul 9541, tá pronto pra puxar essa nadar. Tá autorizado, estou em contato. pista autorizada 954. Lula 2, 4000, boa noite. Acione de educação, disso vem chegada a ponto para 4000 pés, QNH 190 no meio. Ciência, informação, Victor, autorização, Guarulhos. Salvador Guarulhos, 380 autorizado, diretor 10 Taubaté, decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda Motiva. 120.8 controle, 5407 transponder. Autorizado, São Paulo Guarulhos, nível de voo 380 pela Pérsulo 10 até Taubaté, decola da pista 10, curva à direita, saída Sanvo 1, Leda Motiva. Transponder 5407 e o controle de saída 120 decimal 8. Chamei a 3 por 1, 2. Correto, chamei para pushback acionamento. Obrigado. Zero autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão a zero, reporte, estabilizar no localizador. Formarei sobre o localizador da ILS, da 10, vou ao nosso exército. Zero, acione identificação, lista de chegada, bom, mete o ano para o NK, 050, Senegal, no 06. 2 horas e 15 de autonomia, alterna Aracaju. Tá pronto, táxi. Cruzeiro, táxi, e a parte principal, Índia e Alfa, chame pronto no ponto de espera da pista 10, QNH 10 no 06. Autorizado, táxi, e a parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, chama pronto, azul 9541. 7. Alan 541 autorizado. Alinha e decolar, pista 10, vento 130 graus, 5 nós. Tente autorizar a decolagem na 541. Turma 832 da Sony, identificação dessa via. Chegada a Bonf para o nível 060, Senegal no 016. Controle, decorrente 36, time controle, 1-0-2-1-8. Gente, 1-0-2-1-8.